Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Tem folhetos apócrifos na área? Tem. Aqui em Foz é costumeiro, né? Principalmente em época que antecede as eleições. Pessoas que, eu diria até que bandidos, porque uma pessoa de bem não faz apócrifo. Quem tem alguma coisa a dizer e tem responsabilidade, escreve e assina embaixo. Apócrifo é coisa de canalha, de gente sem vergonha, ordinária. Foi encontrado lá inúmeros apócrifos ali na região da Porto Meira, atacando lá a honra do vereador Paulo Rocha, o nosso vereador Fashion. Aquele que usa os ternos, usava, porque foi proibido por portaria na Câmara de usar ternos espalhafatosos. Mas não adiantou nada, porque ele agora anda com o cabelo espalhafatoso. Bom, e lá soltaram um monte de apócrifos, que, para quem não sabe, apócrifos são publicações apócrifas, como o meu nome bem diz, que as pessoas normalmente atacam outras e não assinam embaixo. Ninguém sabe quem é que está dizendo aquilo. Atacando o vereador se viu doido, porque, segundo ele, ele é candidatíssimo a uma vaga na Assembleia Legislativa, é candidato a deputado, pelo PSB. E ele não gostou nada de ser atacado, com razão, ninguém gosta. E certamente foi a polícia, fez um BO. E, por falar em apócrifos, quem foi vítima também nessa virada de ano de pessoas desse naipe, ordinários, foi o prefeito de Foz, o Reni Pereira. Vejam vocês que hackers invadiram a página que ele tem, o prefeito tem uma página na rede social, no Facebook, como todo mundo hoje em dia, pessoa pública, tem o hábito de abrir página nessas redes sociais. E lá a página do prefeito foi invadida. Invadiram a página e escreveram um monte de coisas lá, também assacando contra a honra do prefeito. A jornalista que cuida das páginas do prefeito nessa rede social é a Adriana Cardoso, jornalista séria, amiga nossa. Ela foi na delegacia e também fez um BO com pedido de providência. Eu queria dizer, para terminar isso aqui, que pessoas que fazem isso merecem sim serem presas e serem submetidas aos rigores da lei. Foz do Iguaçu tem sempre essa questão. Vai chegando a eleição, surgem os apócrifos. É preciso punir exemplarmente essas pessoas que vivem de fazer isso. São pessoas criminosas e, consequentemente, perigosas. Você falou a respeito aí do vereador Paulo Rocha, mas voltando à Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu, que está de recesso, inclusive, neste período, há um fato novo com relação à denúncia contra integrantes e ex-integrantes da casa? Ah, vocês haverão de se lembrar que lá atrás um ex-assessor do presidente da Câmara, o senhor vereador José Carlos, né, José Carlos, ele era do PMN, agora ele mudou de mala e cuia para o PROS. Ele está no PROS. Então, o vereador, presidente do Legislativo, José Carlos, foi denunciado por um ex-assessor dele, que chamado Jair Santos, que também lá atrás foi vereador. O Jair Santos procurou o Ministério Público, na pessoa do Dr. Marcos Cristiano Andrade, e lá colocou no papel, deu um depoimento forte, dizendo que era obrigado lá a devolver parte do dinheiro que ele recebia como assessor e que existiu entre ele e o presidente do Legislativo esse negócio, né? De devolver dinheiro, e o dinheiro era aberto uma conta em banco, aquilo que vocês sabem. Muito bem, o processo começou a andar, o promotor ofereceu a denúncia à justiça catou a denúncia, e agora, recentemente, houve lá a sessão de julgamento e instrução. E lá foram as pessoas envolvidas, mas, pasmem, meus senhores, o autor da denúncia, o Jair Santos, não foi na frente da juíza para confirmar tudo que dissera ao promotor. Portanto, não se sabe bem o que passou na cabeça dele, porque se ele fez a denúncia inicial para o promotor, mas não quis ir na audiência para falar perante o juiz. Mas a juíza mandou que o processo prosseguisse. O processo prosseguiu e chegou na fase de alegações finais. As alegações finais são aquela fase que antecede a sentença, onde tanto a defesa como a acusação fazem as suas alegações. E na alegação final do Ministério Público, o promotor pediu, pasmem, meus senhores, 60 anos de reclusão para o presidente do Legislativo, o vereador Zé Carlos. Pois é. Aí você me pegou, mas por que tanto tempo? É porque o promotor se baseou na quantidade de peculatos que foram cometidos. Peculato é o crime que foi elencado ali no processo, portanto, teve lá durante vários meses, eles fariam essa transação criminosa e o promotor pediu, então, baseado na série de peculatos cometidos, mais de 20, pediu 60 anos de reclusão. Não sabemos se a justiça vai dar ou não vai dar, mas está no papel. E agora é aguardar a sair a sentença. Nos próximos meses, ou a qualquer momento, o juízo do caso deverá dar a sentença, não é? O fato do Jair não ter ido à presença do juiz é relevante, sim, mas não esqueçamos que ele colocou no papel para o promotor e assinou embaixo que aquelas coisas, aqueles atos criminosos aconteciam. Portanto, essa é a notícia envolvendo esse caso escabroso. Lucas, teve publicação de multas no Diário Oficial? Teve. No dia 3, agora, se você procurar lá o Diário Oficial, você vai ver o nome de algumas pessoas da cidade que foram multadas porque não limparam terrenos de suas propriedades, né? Existe uma lei municipal aprovada na Câmara que diz que quem tem terreno na cidade tem que mantê-los limpos para afastar o mosquito da dengue. E lá, os fiscais, os prepostos da prefeitura encontraram pessoas que não infringiram essa lei e foi aplicada a multa. A multa é pesadinha, às vezes em torno de mais de R$1.000. E está lá o nome de algumas pessoas que já foram multadas. A iniciativa é boa porque chama a atenção de quem tem terreno na cidade, mantém cheio de mato, vem um mosquito, faz o criadouro, porque por sua vez pica as pessoas e causa essa endemia danada que é a tal doença provocada pela dengue. No final de 2013, num dos últimos comentários, nós chamamos aí a respeito de uma escolha sua como comentarista do personagem político do ano de 2013, porque habitualmente todas as semanas você escolhe um personagem político. Para 2013, ano como um todo, você nesse tempo todo aí de fim de ano, início de 2014, conseguiu encontrar um personagem que represente este ano? Na verdade, Guilherme, nós temos muita responsabilidade de elencar um político de que se destacou durante 2013 aqui. Eu tenho alguns nomes, mas eu gostaria de pedir mais um tempinho e peço a vocês que me deixe protelar essa decisão até no comentário de sexta-feira, quando nós diremos quem foi o político destaque destas nossas jornadas de comentários aqui, destaque de 2013. Em sexta-feira deveremos elencá-lo. Lembrando que também as pessoas podem colaborar e mandar fatos aí para refrescar a memória a respeito da atuação dos nossos políticos, né? Sem dúvida, eu gostaria muito de receber essas colaborações. É bem isso, Guilherme. Você volta amanhã, Lucas? Volto. Tenham todos um bom dia.